difíceis, um amigo pra contar. O sentimento amparo tranquiliza o coração. O conforto amigo, Pax União. Pax União, um amigo nas horas difíceis. A população tem recorrido ainda mais ao rádio em tempos de mudança de hábitos devido à pandemia do novo coronavírus. Na Top FM, seu produto vende mais. Não tem outra, a melhor é a Top. Top! É bom demais. Atende aí, amor. Atende aí. A Top. Só toca o que eu gosto. É de tanto tempo pra se arrepender. E justo agora que esqueci você. A melhor música. Música. Só na sua. Top FM. Tá na Top, tá bom demais. Top FM. Vamos juntos, continua valendo a sua participação aqui no Tarde Demais, até 16h. Pode mandar mensagem quantas vezes você quiser. Gerei, eu posso mandar quantas vezes você quiser. Quer mandar? Manda áudio respondendo a nossa charada. Já tem um sorteio pra você do primeiro prêmio da charada de hoje, tá? São dois prêmios, são duas charadas. Você vai respondendo. Gerei, eu posso responder as duas? Claro que pode. O importante é você participar aqui pelo 86999169. Então continua ligado, já tem prêmios pra você. Informação e música. Top FM. É primeiro lugar. A top da semana. Sofre. Porque a sofrência aqui é garantida. Chora não, coleguinha. Canta, Simária. É claro que pra mim doeu. No lugar de um eu te amo, ouvindo a tua boca me dizendo adeus. E sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado e acabou. Foi papo e o jogo virou papo. Coração superou. E sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém e de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei. Esquecer você não deu. Muito bem, vamos lá, seguindo aqui na Top FM, continue participando, vá se ligando pelo 86999169, continua com a gente. Vamos lá, hein? Agora sim. Alô, galera, aqui é Guilherme Benuto. Na rádio que toca. Sucesso. Pulei na piscina. Pulei na piscina. Top. FM. Pode ver, tá de boa. E hoje ela não vem, disse um amigo meu, pra me tranquilizar. Cê tá precisando sair, precisando esquecer. Hoje é piscina e churrasco, atrás do que cê for beber. Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir, e ela foi com outro. E eu que não sou de levar sofrimento pra casa, quando ela foi dar um beijo nele, a vista embaçou e eu não vi mais nada. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhar. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado. Pulei na piscina, chorei disfarçado, só pra ninguém ver os meus olhos molhados. Pulei na piscina, tão desesperado, que quando eu caí foi mágoa pra todo lado. Todo mundo subiu. Cadê todo mundo? Cadê? Cadê? O que aconteceu? Vamos nessa, vamos juntos, seguindo. Ah, sua participação vale muito aqui, vale prêmios. Dinolândia aqui no Tarde Demais. Tá valendo a charada, o pai do padre é filho único do meu pai. O que o padre é meu? Quem é que sabe? Responde. Tá valendo presentes pra você aqui na Top FM. Ah, antes, deixa eu mandar um alô pra G Costa em Cruz das Almas, na Bahia. Que legal, gente. Ó, que coisa boa. Lá na Bahia, ouvindo a Top FM. Olá, eu sou o Bruno do Parque da Vitória. Aí, eu acho que minha resposta, o padre seria meu filho. Será que é? Eu não sei. Vamos lá, quem mais tá ligado, participando? Achando que a resposta da charada é pai. Pai? Pai? Será que é pai? Eu não sei, hein? Quem mais? Olha, aqui quem tá falando é o Breno de Lagoa do Piauí. Fala aí, Breno. É o pai do padre. O pai do padre? Será que é o pai do padre? Eu não sei não, hein? O pai do padre é filho único do seu pai, então você é pai do padre. Pai do padre? Será que eu sou o pai do padre? Eu não sei não, hein? Quem sabe vai mandando mensagem, já tem um resultado. 86999196909. Vai participando no nosso Tarde Demais. Rapaz, eu quero ouvir a música. Vamos parar de conversa? Tá bom, parei. O pai do padre é filho único. Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa, você tá certa. Se você acha que vai me ganhar com esse teu corpo, acertou de novo. E

É, apresentão de Nolândia, a primeira charada de hoje já tá saindo. Quem é que vai levar? O prêmio de hoje é esse aqui, ó. É um presentão da Dinolândia pra você. O pai do padre é o filho único do meu pai. O que o padre é meu? É filho? É quem respondeu filho aí? Quem foi? Um montão de gente respondeu filho. Mas será quem tá levando? Aperta o play aí pra fazer o sorteio eletrônico. Vamos lá, Pedro. Boa tarde. Aqui é o motorista de aplicativo da Mandina Guiar, respondendo a charada. Depois de uma breve consulta aqui ao meu passageiro Hugo, olha, cheguei a uma conclusão que o padre é o meu filho. Pronto. Já pode dividir o prêmio com o passageiro aí, viu? Tá bom, Diamantino? Dá uma passada aí depois pra levar o seu presente. Já vou passar pra você as regras e como você vai fazer pra receber o seu presentão aqui de Nolândia e Top FM. Combinado? Então vamos nessa! Na Top! Toca sempre as melhores! Já tem mais, hein? Já tem mais charada! A Top da Semana. Felipe Barão! É safadão amplificado! Ser verdade, mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendo, ele te fez sofrer, mas por favor não me compara. Tá com trauma de si. Seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde na minha paixão. Sempre a voar, pensamento distante, eu me pergunto o que foi que fiz. Mas são palavras que ninguém responde, te vejo infeliz. Você deve estar afastando do horizonte. você que se escondeu de mim. Não sei porquê uma moqueira tão grande foi ficando assim. Você deve estar com medo de gostar, que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Tem medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. A gente sente quando tudo acabou, quando o encanto da paixão sumiu. FM, Gustavo Lima, na hora de amar. Daqui a pouquinho tem mais, hein? Segura aí que a gente volta já já, não sai daí. A música volta já. Aqui. Aqui na Top. Top. Tá na vibe de descolar uma grana extra? Sim, claro. Se liga aí na oportunidade que a Pax está compartilhando e vem ser consultor autônomo da Pax. Como faz? Acesse o Insta, o Face ou o site da Pax, www.paxunião.com. Aí é só preencher um cadastro rapidinho. Vem você também ser um consultor autônomo da Pax União. Você trabalha no dia e hora que quiser para ajudar no orçamento da família. Que legal. Pax União, amiga nas horas difíceis, tudo pela vida. Pronto, já me cadastrei. Sou um consultor da Pax. Top FM. Olá pessoal, eu sou Marcos Frota e estou aqui na Pax União. Porque aqui possui atendimento humanizado e alto padrão 24 horas por dia, com respeito e dedicação. Seja sócio Pax União e conte com os descontos exclusivos em exames médicos em várias especialidades. Além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que só a Pax União oferece. Faça como eu. Venha para Pax União ou receba em sua casa a visita dos consultores. Pax União, amiga nas horas difíceis. Música top, só aqui na sua Top FM. Não tem outra, a melhor é a Top. Top! Seu presente de Deus, depois que te vejo em casa, vai. Tá bom demais! Virar um litro, até ficar feito. Já pode estar cedo, já pode estar cedo. Vou me sentindo assim à toa. A melhor música, música. Só na sua Top FM. Tá na Top, tá bom demais. Top FM. Vamos juntos. Virando mais uma sequência. Vamos lá, hein? Continua participando. Tá valendo um super prêmio pra você que se liga aqui com a gente. Muito prazer, eu sou Jerry Roseno. E ficamos juntos até as 16h com Tarde Demais. De novo, cara. Não posso falar meu nome aqui que se liga com esse negócio. Esse cara nem me conhece, fica com essa conversa. Aí é feio. Como assim? Ah, meu, vou te falar, viu? Você é chato pra caramba. Fala sério, meu irmão. Olha, tá valendo charadas, charada de número 2. Um casal tem 6 filhos homens, cada filho tem uma irmã. Cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas tem na família? Presta atenção, um casal tem 6 filhos homens, cada filho tem uma irmã. E quantas pessoas tem na família? Manda áudio no 86999169. 86999169. Manda áudio. Mas manda áudio mesmo, que eu não sei ler não. Tá, responde aí, tá valendo super presente pra você. Música top? Toca, toca na top. Como eu queria que ninguém sofresse por amor. Pra cada espinho sempre existisse uma flor. Que toda varanda tivesse um balanço. Viver o hoje sem fazer milhões de planos. Que os avós congelassem no tempo. Que as brigas se resolvessem num beijo. Que a música trouxesse paz de norte a sul. E todos se abraçassem pra cantar boate azul. Que a chuva ouvisse as preces de um fazendeiro. E toda manhã de segunda fosse igual sexta. Que nas geladeiras não faltassem cervejas. E as amizades fossem pra sempre. E que nossos pais nunca morressem. Manhã de segunda fosse igual sexta. Que nas geladeiras não faltassem cervejas. E as amizades fossem pra sempre. E que nossos pais nunca morressem. Os bons cachorros não ficassem velhos. Que ninguém fosse trabalhar em um dia de tédio. Que a palavra valesse feito um contrato. E o dinheiro não comprasse um abraço. Que os times do coração nunca perdessem. E toda manhã de segunda fosse igual sexta. Que nas geladeiras não faltassem cervejas. E as amizades fossem pra sempre. E que nossos pais nunca morressem. Manhã de segunda fosse igual sexta. Que nas geladeiras não faltassem cervejas. E as amizades fossem pra sempre. E que nossos pais nunca morressem. Fosse igual sexta, e nas geladeiras não faltassem cervejas, e as amizades fossem pra sempre, e que nossos pais nunca morressem. Manhã de segunda fosse igual sexta, e nas geladeiras não faltassem cervejas, e as amizades fossem pra sempre, e que nossos pais nunca morressem. Noventa e 4,5. A rádio dos melhores ouvintes do mundo. Na Top FM, você liga e pede. Alô, Andele. Zé Neto. Cê tá doido. E Cristiano. Faz uma gelada pra mim, por favor. Que só de pensar a boca já secou. Dessa vez não foi brincando. Ela terminou e não tava blefando. Ai, ai, ai, eu já tava prevendo. Cê nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, ai, ai, alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te beijando. E bebendo brama. boca já secou. Dessa vez não foi brincando, ela terminou e não tava blefando. Ai, ai, ai, eu já tava prevendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo. Ai, ai, ai, alguém chegou mostrando fotos com cenas fortes de alguém te beijando. Top FM. Oh, alô, bebe, dobra a produção aí, que a gente bebe. Você tá muito quieto. Todo mundo subiu. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê? O que aconteceu? Chega aí, chega mais gente, hein? Vamos lá, chega mais. Rolando o Tarde Demais até 4 da tarde. Você vai se ligando e tá rolando o desafio. Valendo o prêmio de Nolândia pra você. O desafio é esse, ó. Um casal tem 6 filhos homens. Cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas tem a família? Essa tá fácil, hein? É pra toda criança, todos os adultos, senhoras, senhores, velhinhos e velhinhas, novinhas, se todo mundo responder a charada de hoje. Desafio fácil demais, valendo o presentão pra você, presente de Nolândia. Repetindo, um casal tem 6 filhos homens, cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas tem a família? 86-9991-6909. Tá valendo um presentão pra você. Ei, pai, oi. Coloca uma musiquinha pra me deixar. Tá bom, pode ser a Marília Mendonça, de pré aqui na Top FM, tocando só as melhores, porque tá na Top, tá bom demais. Tá errado, hoje deveria ser feriado. O comércio era pra tá fechado. O sol não devia ter saído. Mais. Porque todo mundo tá sorrindo enquanto a gente tá se despedindo. Se soubessem o que eu tô sentindo, era paralisação geral. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos elogio torcida dos seus pais. Agora você vai embora. E quem fica é sempre quem chora. Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático. Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. Pós-término traumático. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos elogio torcida dos seus pais. Agora você vai embora. E quem fica é sempre quem chora. Traumático. Top FM. Sempre em primeiro no seu rádio. Eu acho que eu vou deixar de seguir. Eu tenho que te ver pra acreditar. O amor que era meu você deu pra outro usar. Você beija e eu choro. cê brinda, eu sofro. Cê tá feliz na vida, eu quase louco. Você posta sorrindo, eu vejo chorando, digitalmente me matando. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa do amor da despedida. Te ver pra acreditar, o amor que era meu você deu pra outro usar. Você beija, eu choro, você brinda, eu sofro. Você tá feliz da vida, eu quase louco. Você posta sorrindo e eu vejo chorando, digitalmente me matando. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa do amor da despedida, do amor da despedida. Eu só queria uma noite pra sair com o passe da sua vida, do amor da despedida, do amor da despedida. Eu acho que pra ter certeza que acabou, o coração precisa do amor da despedida, do amor da despedida. Eu só queria uma noite pra sair com o passe da sua vida, do amor da despedida. Muito bem, vamos juntos e seguindo mais uma sequência. Agora tá na hora de saber quem tá respondendo a charada, hein? Quem tá por dentro aí, quem tá respondendo? Um casal tem 6 filhos homens, cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas tem a família? Quem sabe, responde aí. Tá valendo prêmios de Dinolândia pra você que tá participando. Vamos lá, tem gente ligado já aqui, ó. Olá, eu sou o Bruno do Parque da Vitória. Aí, eu acho que minha resposta, o padre seria meu filho. Ainda tá no padre aqui, o Bruno. Não, não, Bruno, já foi a do padre, Bruno. Fala aí, ele respondeu outro aqui, vai. Tá carregando aqui, então, enquanto vamos outros aqui, vamos lá. Tem mais ouvinte, o que aconteceu com a internet aqui, gente? Vamos. Ah, oh, meu Deus, não diz um negócio desse. Um casal. Ah, cadê? Tem 6 filhos. Cada filho tem uma irmã. Ah. Um casal, e? Dois. 6 filhos, 8. Ah. Uma irmã, meu Deus. 9. Que conta é essa, hein? Que conta é essa, hein? São 9 pessoas na família. Será que é isso? Será que é? Eu não sei, hein? Eu não sei fazer contas, eu não sei ler, eu não sei fazer... Não, é com você, eu não sei. Sabe de nada, na fé. Ai, meu Deus do céu. Oi, a resposta da charada é 9. 9, né? Viu aqui a Érica. Ô, Érica, será que é 9? Ai, meu Deus. 14 pessoas. 14 pessoas, Bruno do Parque Vitória. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei não, hein? Música top? Toca, toca, na top. Continua, já tem mais, hein? Agora tem Mano Walter. Tropecei, hein? Tá na top, tá bom demais. Eu tava apaixonado correndo atrás de ex. Eu tava apaixonado correndo atrás de ex. Caí na barra, bati a cabeça, nem lembro da namorada. Todo aquele jeito solteirinho na balada. Hoje eu vou beijar sua boca selecionada. Caí na barra, bati a cabeça, nem lembro da namorada. Todo aquele jeito solteirinho na balada. Hoje eu vou beijar sua boca selecionada.

tua boca e eu com o coração. Na hora do amor eu tô nas nuvens e você só no colchão. Por que você me trai ao mesmo tempo me atrai? Te culpo, mas eu te desculpo muito mais. Você não vale o coração que eu vou ter no seu contato. Você não vale cada gota de suor que eu derramei na nuvens e você só no colchão. Por que você me trai ao mesmo tempo me atrai? Te culpo, mas eu te desculpo muito mais. Você não vale o coração que eu botei no seu contato. Você não vale cada gota de suor que eu derramei naquele quarto. Participação Cardi B e Mike Towers. A mim me gusta. Top FM. A mim me gusta. Every time you look at me that way. A mim me gusta. All the dirty things you need every day. A mim me gusta. En cada detalle que te hago y que me haces bien. It's what I like. Yeah, yeah, yeah. It's just what I like. Yeah. A mim me gusta. Let's eat the cake like it's my B-Day. Todos los días es mi cumpleaños. Boy, I like it rough, don't take it easy. Can't say yeah, I like it in the band. Que me gustan los machos y que coman cuca. Que haciendo el amor me jalen la peluca. Él me dijo que le fascina mi punta. A mí me gusta el dinero, no te confunda. I like girls that kiss on girls, eso me pone on fire, yeah. I like working on my haters, yeah, yeah, yeah. Yo tengo el sazón de una afro-latina y muevo mi cintura como Shakira. La Cardi Anita, to fly mamacitas. Bad bitches me gustan toditas. Creativa. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga se la tira. Al ritmo de la música ella mueve la cadera, se me pone hiperactiva. Hace las cosas y no la pillan, ya, ya, ya. Hemos hecho de todo, tú di de qué forma y de cómo yo escojo. Toda esa suciedad la volvería. alma gemela. Los dos somos adictos al ser. A mí me gusta la mujer when they shake their yeah, yeah, yeah. A mí me gusta when they wanna go and get it, yeah, yeah, yeah. A mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. FM. Muito bem, senhoras e senhores, continua tarde demais. Tá na hora de falar pra você aqui, ó, a charada de hoje, ainda valendo prêmios, ainda dá tempo você participar. 86999916909, sabe qual é a charada de hoje? Se liga aí, um casal tem 6 filhos homens, cada filho tem uma irmã, quantas pessoas tem na família? Anota, vai, pra não errar. 86999916909. Um casal tem 6 filhos homens, cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas tem na família? Tá valendo presentes? É só você participar. Presentão de Nolândia pra você que manda áudio no nosso WhatsApp. 86999916909. Top. Top. Tá bom demais. Chance de amar. Toda vez que eu te encontro, o coração insiste em falar. Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar. Meu olhar te segue sem eu perceber, já deu pra notar. Que ele não te faz feliz e sinto que você também me quer. Eu não te trocaria por faz com você o que eu não vou fazer. Te deixa em casa sozinha, chorando na cama, dormindo tristinha. E eu sonhando contigo em ser teu marido a vida todinha. Chance de amar. Toda vez que eu te encontro, o coração insiste em falar. Eu só preciso de um minuto com você pra me declarar. Meu olhar te segue sem eu perceber. Já deu pra notar, já deu pra notar que ele não te faz feliz e sinto que você também me quer. Eu não te trocaria por você, não vou fazer. Top! Pensa muito bem. Você quer mesmo fugir? Não vai dar mais pra voltar. Conta bem mais de 100. Pensa bem. Não quero viver a chorar.

de quem nem me ama. Você e aí? Eu vou detonar com seu fim de semana e depois não reclama. E depois não reclama. Você quis me ver solteiro, então toma. Mais música na Top Toca. Top FM. Ela me ligou de desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada, que hoje acordou enjoada. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Homem pra fazer também, sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na rifa. Faz o teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA, garanto que amor não vai faltar. Também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso pelo amor de uma família. Se confirmar, boto meu paredão na rifa. Faz o teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA, garanto que amor não vai faltar. Ai, meu Deus do céu. Top FM. Meu amigo, a situação aí tá tensa demais, hein? É, faz um teste aí, tem que casar mesmo. Ora, mas que conversa é essa? Oi. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ai. Deixa eu mandar um alô pra quem tá com a gente participando. Tá, tá bom, neném, já chega de sorriso. Já chega, né? A neném tá sorrindo demais. Vamos lá, hein? PFM. Ah, tá valendo prêmios pra você. A charada de hoje, qual? Um casal tem 6 filhos homens, cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas tem na família? Responde aí. Se você sabe, responde, manda áudio. Responde certo, responde errado. Qualquer jeito, o importante é você responder. Vai lá. Cadê, mano? Cadê? Vai lá, aperta o play, vai. Meu nome é Bruna do Parque da Vitória. Aí, se Bruna? O casal tem 6 filhos e cada filho tem um irmão, são 14 pessoas. 14? É, tá aí, 14, é um número, né? Não sei se tá certo, mas é um número, né? É, pode ser que esteja certo. Vamos lá, continue participando. 86999169. Vai mandando a sua mensagem, mandando áudio e respondendo a nossa charada. Ah, isso, participa, participa. Mandar um abração aqui pra você que tá ligado em Demerval Lobão, ouvindo a Top FM. Um abraço pra essa moçada aí também em Parnarama. Matões no Maranhão, todo mundo ligado aqui na Top FM. Rapaz, se abrisse aqui era bom, né? Se abrisse aqui era bom, cadê? Ai, você tá muito quieto, o número subiu. Ah, chegou, chegou, neném, chegou.

desculpando a lágrima que acabou de cair. É que ainda tá muito recente o nosso fim. Dessa vez ela acabou de vez. E eu preciso da ajuda de vocês. Vai lá no perfil dela e manda desbloquear. Vai na última foto, me marca, comenta lá. Volta pra ele, que ele te ama. Fala que a saudade tá me deixando de cama. Vai lá no perfil dela e manda desbloquear. Vai na última foto, me marca, comenta lá. Volta pra ele, que ele te ama. Fala que a saudade tá me deixando de cama. Tarde demais! Top! Olha só, gente, você sabia que Léo Santana, Xande e Tony Salles farão encontro dos trios em lives? É, em fevereiro de 2021, não tem carnaval, né? Mas os gigantes da música baiana vão proporcionar aos fãs o tradicional encontro dos trios. Léo Santana, Xande e Tony Salles vão apresentar uma live no dia 13 de fevereiro, às 21 horas, com um repertório de sucesso e uma estrutura impressionante. Léo, Xande e Harmonia do Samba e Tony do Parangolé vão unir forças e comandarão os shows diretamente de seus próprios trios elétricos simultaneamente. A transmissão acontecerá no YouTube e no canal Encontro de Fenômenos. Olha que coisa bacana, que coisa legal aí, hein? É, isso aí, você não pode ficar de fora. Fica ligado aí, tá bom? Vamos juntos, continua aqui na Top. Top. Top. Tá bom demais. Tá bom demais. Simbora, Goiânia! Conta aí, vem. Vida amorosa respirando com a ajuda de aparelhos. Solta a voz, solta a voz, solta a voz. Estragando o fígado porque o coração não tem mais jeito não, né? E quando a gente não quer mais largar o osso e tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso, é pros mais velhos que a gente vai pedir conselho. Levanta a mão, solta a voz assim, Goiânia. Fica 3 dias invernado na amargaça, só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba. Pele que passa, usa uns negocinhos aí que faz fumaça. Fica 3 dias invernado na amargaça, só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba. Só bebendo pra passar, né? Não quer mais largar o osso e tem alguém que te faz mal, mas faz gostoso. É pros mais velhos que a gente vai pedir conselho. Fala aí, velho barreiro. Bebe que passa. Fica 3 dias invernado na amargaça, só assim pra você esquecer aquela. Solta a voz, só vocês, vem. Fica 3 dias invernado na amargaça, só assim pra você esquecer aquela coisa linda que te acaba. Israel e Rodolfo, segura aí, já já tem mais, não sai daí que a gente volta rapidão. A música volta já. Aqui. Aqui na Top. Top. Ter saúde é o mais importante, só que às vezes não dá para pagar uma consulta tão cara e o atendimento nem sempre é dos melhores. Agora você tem um centro de saúde que cuida bem de você e de toda a sua família. Ecoclínica Bem Cuidar. Consultas, exames laboratoriais, odontologia, tratamento humanizado, personalizado, com foco no paciente. Trabalhamos com plano econômico e convênios. E o cliente Pax União tem desconto. Ecoclínica Bem Cuidar. Cuidando bem de você. Ei! Eu tô no trabalho? Eu tô na Top. Jardim da Ressurreição. Se você ainda não adquiriu o seu jazigo, o Jardim da Ressurreição oferece exclusivas condições que cabem no seu bolso. Melhor infraestrutura, segurança 24 horas para você e sua família. E agora conta com o único crematório do estado. O Jardim da Ressurreição está com uma promoção especial de até 30% de desconto ou em até 48 vezes sem juros. Ligue agora mesmo para um consultor. Telefone 86-99417-9565 ou 99416-5534. Jardim da Ressurreição, Cemitério Parque. Top FM. Aqui na Água Mineral, só da Top FM. Top! Há momentos na vida que tem que ser assim. Nessas horas mais difíceis, um amigo pra contar. O sentimento amparo. União, um amigo nas horas difíceis. Top! Aqui em Demerval Lobão só dá top. Yeah! Não tem outra, a melhor é a top. Top! Corejadamente calculado. Aqui, aqui é top. Top FM. A top. Só toca o que eu gosto. Música. Só na sua. Top FM. Tá na top, tá bom demais. Top FM. Vamos nessa, virando mais uma hora aqui na Top FM, até as quatro, tem tarde demais. Vamos juntos, continua participando, vá se ligando. 9996-9991-6909. Aliás, 86-9991-6909. Tá valendo a sua mensagem e valendo também a charada de hoje. Já já tem o sorteio, hein? Já já. Você que tá respondendo correto, está no bolo, valendo prêmios Dinolândia pra você. Um casal tem 6 filhos homens, cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas tem na família? Vai respondendo aí. Já já tem um super presente pra você. Informação e música. Top FM. É primeiro lugar. Agora tem Zé Felipe. Você tá achando que vai, não vai me esquecer não. Eu ainda tô aí, dentro do seu coração. Percebeu que só tem eu.

mensagem pra mim, viu? Tá na top, tá bom demais. Segura aí, já a gente tá de volta. Não sai daí. A música volta já. Aqui na top. Top. O que você espera de 2021? A hora quer fazer sempre mais por você. Com os melhores planos. Melhores serviços. Com a hora você tem sempre mais. Porque queremos ser mais que apenas um provedor. Queremos fazer parte da sua vida. Ligue 2106-0200. Instagram da Top, arroba Top FM Teresina. Siga lá. Tá na vibe de descolar uma grana extra? Sim, claro. Se liga aí na oportunidade que a Pax está compartilhando e vem ser consultor autônomo da Pax. Como faz? Acesse o Insta, o Face ou o site da Pax, www.paxunião.com. Aí é só preencher um cadastro rapidinho. Vem você também ser um consultor autônomo da Pax União. Você trabalha no dia e hora que quiser para ajudar no orçamento da família. Que legal. Pax União, amiga nas horas difíceis, tudo pela vida. Pronto, já me cadastrei, sou um consultor da Pax. Top! Aqui no Parque Vitória, todo mundo é top FM. Yeah! Churrascaria e Pizzaria Pizzaiolo. Espetinhos deliciosos com vários sabores pra você escolher. E temos a melhor pizza de Teresina no bairro Aeroporto. Pizza de verdade, com sabor inesquecível. Aproveite as promoções de segunda a quinta em todo o nosso cardápio. Espetinho, churrasco, pizza, churrascaria e pizzaria Pizzaiolo. Avenida Centenário, 1441 Aeroporto. Pizzaiolo Teresina, desde 1989. Reservas no 3305-3897. Mais músicas por hora só aqui na Top. Olá pessoal, eu sou Marcos Frota e estou aqui na Pax União, porque aqui possui atendimento humanizado e alto padrão 24 horas por dia, com respeito e dedicação. Seja sócio Pax União e conte com os descontos exclusivos em exames médicos em várias especialidades, além de contar com a excelência dos serviços de assistência familiar que só a Pax União oferece. Faça como eu, venha para Pax União ou receba em sua casa a visita dos consultores. Pax União, amiga nas horas difíceis. Todo pro morar é Top FM. Não tem outra, a melhor é a Top. Top! Desejadamente calculado. Aqui, aqui é Top. Top FM. A Top. Só toca o que eu gosto. Música. Só na sua. Top FM. Tá na Top, tá bom demais. Top FM. Senhoras e senhores, continua tarde demais. Vamos juntos até as 16h. Você vai participando, continua se ligando. Prazer enorme ter você com a gente participando, tá? Já tem o resultado da charada. Ainda dá tempo você participar. Um casal tem 6 filhos homens. Cada filho tem uma irmã. Quantas pessoas há na família? Quantas pessoas tem na família? Responda, manda áudio. Daqui a pouquinho tem um resultado pra você que se liga aqui na Top. Top FM, música. Obrigada. Muita música. Nesse caso, muito obrigada. Tem muito presente de Deus aí. Não sei se eu conto. Eu conto. Da hora. Ai meu Deus, não é da minha conta, mas o amor da vida de alguém aí apronta. Nas redes sociais eu te amo demais, mas na vida real inverte o seu papel. Tem muito vagabundo aí disfarçado de fiel. Seu presente de Deus, depois que te dei. Deus, depois que te deixa em casa, vai pra balada.

e que até a sua mãe tá nessa. Vai passar na sua porta de três em três horas, tocando a nossa moda. Ah, eu dei um jeito e um trocado pro carteiro, pra quando for entregar suas contas em casa, enfiar nossa foto no meio. Ah, eu vou fazer de tudo pra você lembrar de mim. Ah, já dei função pra todo mundo trabalhar na empresa, volta pra mim. E agora ouve essa. Eu já falei, não adianta vir me procurar. É madrugada, o coração pode querer te encontrar. Juntos por aqui até as 4 da tarde. Vamos nessa, seguindo com Tarde Demais. Tá na hora de saber quem vai levar aquele presentão. Ahai, quem tá levando o presente Top FM de hoje? Dinolândia, quem tá levando? Quem tá faturando esse presente? Vamos lá, deixa eu conferir. Cadê o que aconteceu aqui, gente? Agora sim, vamos lá. Levando. levando o presente de aí hoje. Aí a resposta de ele da charada, são 9 pessoas. Aqui quem tá falando é o Bruno Jacob. Valeu, meu irmão, um abraço. Tá aí a resposta, 9 pessoas da família. Isso mesmo, a resposta é essa. 9 pessoas da família, o pai. Cadê? Ah, tá aqui, o casal tem 6 filhos, homens. Cada filho tem uma irmã só, né? Então, 7, mais o pai e a mãe, 9 pessoas. Bruno Jacob tá faturando aí o super presente de hoje do Tarde Demais, tá bom? Amanhã tem mais charada, então se prepara aí para amanhã você já participar da nossa charadinha, valendo sempre presentes de Nolândia, para você que participa, para você que curte, para você que confere aqui em Teresina, em outra cidade, onde você estiver ouvindo e participando, a gente já agradece o carinho da sintonia. Mais. A mais ouvida é a Top. Os Barões da Pisadinha. A Top tá bom demais. Já faz uma semana que eu tô limpo de você. Seus stories, não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir. De coxinha sem roupa e fazer um 9-9 com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Que a moça sonhou. Não foi por querer, foi por convencer. De tanto forçar, ele se acostumou. Não soltou. Água mole na pedra bateu. De tão dura a pedra cedeu. Ela achou que era amor, ele achou confortável. Medo de morrer sozinho, pressão da família.

Muito bem, senhoras e senhores, tá chegando ao final, né? Afinal, tô ficando por aqui, na verdade, né? Tá demais, continua, mas eu tô indo nessa. Tá chegando aí o Natan Ferrez pra continuar com você, tocando só as melhores. E claro, contando com você sempre participando pelo nosso WhatsApp 86999169, tá bom? Tô indo nessa, ótimo finalzinho de tarde. Natanzão já tá por aqui, ó. E aí, Natan, beleza, meu irmão? Beleza, meu irmãozinho, tranquilo, né? Como é que foi aí a sua... Mais tranquilo aqui de tarde, imaculada. Tem um monte de meninozinho aí danado, enchendo o saco, mas foi bacana. Todo mundo querendo brinquedinho. Esse meninozinho... Não, é os meninozinhos aqui que ele fala assim, ô, Nenê, você conhece o Natan? O Natan é gente boa. Eita, não sei. Rapaz. Tu nem conhece o Natan. Nem conhece o Natan. Eu conheço. Tu não conhece. Mas sou gostoso. Tu não conhece. Agora tem um cara aqui, tem uma meninazinha que diz que gosta de você aqui, cara. Ela falou que, ela disse que gosta do Natan, porque o Natan é um cara muito gente boa e tal. Eu não sei se ela te conhece, ó. Eu te amo, meu amor. Um beijo gostoso pra você. Viu? Aí, Natan, gosta de ti. Outra pra você também. Gente, tô indo nessa, mas tá chegando o Natan Ferrez. Logo após aí o intervalo, você segue, continua participando. Natan, o que você tem preparado aí pro povo aí? Rapaz, tem samba e pagode já, depois do break. Drops. É o drop com três sambinhas selecionados pra essa tarde de quarta-feira. Tá show, hein? Já. Então tá beleza, segura aí, gente. Até amanhã, hein? Ótimo finalzinho de tarde. A gente volta amanhã a partir das 13 horas ou 1 da tarde, como você preferir. Tchau, tchau. Já vai tocar aqui na Top. Top. Só sucesso. É rapidinho, continue com a gente. Cajuína Baixão do Coco, fonte de energia, saúde e vigor. Produto 100% artesanal, produzido e engarrafado por Geraldo da Cunha Oliveira. Cajuína Baixão do Coco. Telefones para contato 0869-8864-0795 e 3305-1015. Vendas no atacado e no varejo. Apoio Pax União, churrascaria e pizzaria Pizzaiolo, Avenida Centenário 1441 e Centercar. Cajuína Baixão do Coco. Portal da Amazônia, seu lugar no meio da natureza. Somos o maior hotel, fazenda e clube da região. BR-316, entre Timon e Caxias, a 20 minutos de Teresina. Um verdadeiro paraíso da natureza. A maior tirolesa da região. Piscinas, cavalos, riacho e um toboágua gigante. Venha nos visitar, venha pescar, relaxar, venha ser feliz com a sua família. Cliente Pax União tem desconto especial. Ingressos no 3215-8807. O Portal da Amazônia espera por você. Oi, eu sou a Doidinha Show e tenho uma super novidade. Você sabia que o Brasil todo pode comprar e receber os brinquedos da Dinolândia em casa? Isso mesmo, os melhores brinquedos no conforto da sua casa. Eba, Dinolândia! Moderno, rápido e seguro. Acesse www.dinolândia.com.br e encontre um mundo de brinquedos para o seu filho. Acompanhe as novidades no Instagram, @DinolândiaTeresina. Dinolândia, a loja encantada dos brinquedos. Tô esperando vocês lá. O Mocambinho é Top FM. Há momentos na vida que tem que ser assim. Nessas horas mais difíceis, um amigo pra contar. O sentimento, o amparo, tranquiliza o coração. União, um amigo nas horas difíceis. Top FM. Não tem outra, a melhor é a Top. Top. Seu presente de Deus, depois que te deixo em casa, vai. Tá bom demais. Virar um litro, até ficar feito. Já pode estar cedo, já pode estar cedo. Vou me sentir assim à toa. A melhor música, música. Demais! Na Top! A sua tarde é demais! Tarde demais! Top! Top FM! Fala, turminha! Vamos chegando mais uma horinha com você! Muito bom! Bom demais da conta, sou! Já são 20 de janeiro! Nem para... Até parece que foi ontem, né? Primeiro de janeiro! Meu Deus, tá passando muito rápido! Graças a Deus, né? Isso é muito importante! E a gente torce aqui por dias melhores, com muita saúde, muita felicidade e paz no coração pra todo mundo! Vamos festejar? Vamos brilhar hoje, turma! Vamos lá! Tem Brasília chegando! Música 1 no Drop. Imagina Samba. Antes e depois com a participação do Dilcinho. Porque você sabe, né? Tá na Top. Tá bom demais. Já parou pra perceber que às vezes você quer alguém mais só pras horas boas? Já parou pra reparar que quando você fica na pior, uma pessoa chega